sorriso discreto. E hoje a noite é minha. Seu andar folgado me chama. Da morte ela morre de medo. E já disse que me ama, mas tem que ser em segredo. Sobre nós dois, ninguém vai saber de tudo. Parece uma partida contra o resto do mundo. O resto do mundo. O resto do mundo. Ela vibra como criança, vestida pra mim está nua. Dormindo é quase uma santa, nasceu sorrindo pra lua. Seu andar folgado me chama. Da morte ela morre de medo. E já disse que me ama, mas tem que ser em segredo. Sobre nós dois, ninguém vai saber de tudo. Parece uma partida contra o resto do mundo. O resto do mundo. Sonhei com isso. As coisas mais loucas com ela eu arrisco. Com ela eu arrisco.